Uma novidade nas pesquisas sobre o câncer de esôfago movimentou a semana em todo o mundo. É que a Organização Mundial de Saúde informou que o simples hábito de beber café, chá ou mate muito quente pode causar câncer de esôfago. Para explicar melhor essa relação, conversamos com o Dr. Carlos Saul, coordenador de pós-graduação da Faculdade IPMED, mestre e doutor em gastroenterologia e membro titular da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. Há muito tempo, a Organização Mundial da Saúde já verificou que existem locais no mundo onde existe mais câncer de esôfago que em outros locais. Então, o que há de diferente nesses locais? Algumas áreas do Irã, próximo ao Mar Cáspio, na América do Sul, no Rio Grande do Sul. E a Organização Mundial da Saúde viu que o que havia em comum com essas áreas que tinham mais câncer de esôfago é que nesses locais se ingeriam, a população ingeria bebidas muito quentes. No Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, no Uruguai e um pouquinho da Argentina, existe o hábito de tomar o chimarrão. O chimarrão é uma infusão que é tomada bastante quente, e os nossos gaúchos do campo mesmo tomam aquilo muito quente. Na década de 80, diversas pesquisas começaram a ser feitas nesse sentido, tentar correlacionar o que é que faz com que as pessoas que tomam mais isso tenham mais câncer do esôfago. Então, diversas pesquisas foram feitas e numa dessas eu participei, que foi uma pesquisa que foi coordenada pela professora Núbia Munhoz, que era então a coordenadora da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer. E nós efetuamos um trabalho muito grande lá em Pelotas. Nós fizemos estudos, nós montamos unidade de endoscopia que nós íamos para dentro das fábricas onde as pessoas trabalhavam. Então nós fizemos dois grandes grupos. E a única diferença entre os grupos é que um grupo tomava chimarrão e outro grupo não tomava chimarrão. E a gente então examinou o esôfago de todas essas pessoas. E a gente verificou, através das amostras de tecido que a gente colheu do esôfago dessas pessoas, que os que tomavam chimarrão tinham 2 a 3 vezes mais uma inflamação no esôfago. A gente conseguiu provar que o chimarrão tomado muito quente, ele mexia realmente com o esôfago. Doutor, para que o nosso ouvinte não se assuste muito, é uma temperatura acima de tantos graus, né? Sim, sim. É. De forma alguma deve ser uma temperatura com a água fervendo, né? Seguramente uma temperatura bem abaixo, em torno de 60 graus ou menos do que isso, né? Que protege um pouco mais, que não vai agredir a mucosa esofagiana, né? Sim, e outra coisa que o senhor citou é que, na verdade, fizeram um comparativo, né, com a erva e perceberam que não é essa substância que provoca o câncer. E agora, por isso é que a Organização Mundial de Saúde retirou suspeitas sobre o café e o mate? Isso, do café e da erva, né? Porque realmente não são essas substâncias não são cancerígenas. O que ficou bem demonstrado exatamente é isso, é a temperatura. O câncer de esôfago é o 8º mais comum do mundo e responsável por 5% das mortes por câncer. Reportagem Lina Rocha.